de Pajé, Giro, Seda, Flores, nós que tá. Segue a rima, na ciranda que ensina que deve tá limpo o quintal. Pra cantar o sonho que no fim tá lá, a odisseia desse caos. Segue a rima, na ciranda que ensina que deve tá limpo o quintal. Pra cantar o sonho que no fim tá lá, a odisseia desse caos. Cê é pesado, tio, então fogo no pavio. Efeito coquetel, molotov, nem me viu. Caseira, não industrializada, dom do ventre, criação na mente bem-aventurada. Descobri, sim, novos rumos, metamorfose ambulante desse submundo. Diga, tem bicho solto, estilo vagabundo, e tem a zica na rima. E garanto conteúdo, não me iludo. Falso sorriso, eu sei que tem quem fala demais, fala mal, e tem quem te quer bem. Sigo assim, nesse caos, desordem que gera reflexão, transformação, desabafo é sequela. A força que puxa o gatilho, nem pulso sem medo, é a mesma que impera. Não sou a cereja do bolo que feita a tua nova festa. Ciranda que ensina, licença na rima, mais sabedoria, poesia na vida, narrada nessa odisseia. Segue a rima, na ciranda que ensina que deve tá limpo o quintal. Pra cantar o sonho que no fim tá lá, a odisseia desse caos. Segue a rima, na ciranda que ensina que deve tá limpo o quintal. Pra cantar o sonho que no fim tá lá, a odisseia desse caos. Versos e rimas, claps e riffs pra cima, melodias e tons formam agora a patota firmina. É só de 12 no jogo pra chegar firme na ciranda. Nem mosca que nem desanda, segue o samba, pique bamba, tira as ondas com bamba, causa na pista inflama, imacula na trama, Big Obama. One, two, moda foca, sinta o drama. Tu ponta de lança, farto pesado pra quem tranca. Herege do complô, sou milongueiro, cantador, contador da vida.